Benditos sejam seus pais que te criaram, que num ato sublime de amor te geraram. Dois corpos se unem e dessa união, serenamente, indubitavelmente, surgiu a perfeição. Demorei muito pra dizer o que digo agora, já passou da hora, eu sei que errei muito contigo, mas eu te digo que sem você eu não me sinto senhor dos meus atos. Troco as palavras, troco as bolas, tropeço em meus passos, mas tenho a esperança de tê-la em meus braços. Sei que por várias vezes não atendi seus apelos, mas se quiser refazê-los não vai se arrepender. Sabe por quê? De braços abertos vou recebê-los. Por muitas horas, vários instantes, me sinto um zero à esquerda, insignificante. Marcha sem cadência, orquestra sem harmonia, o bem sem o mal, a noite sem o dia. Terra sem habitantes, espelho que não reflete, palmares sem zumbi, Jamaica sem seus scratch, soldados sem sua pátria, esposa, amante, mundana, África sem os negros, véi, ex sem Ana. Aí a ideia era mais ou menos essa. O telefone continua o mesmo e as portas do barraco continuam abertas. Exeana!